Um, dois, certo. Baixa aqui só um bocadinho. Bárbara, aí. Assim. Sim. Um, dois, três. Se eu fizer assim é para te afastares um bocadinho. Um bocadinho, está bem. Mas pronto, à partida. Tá bom. À partida é isso. Vamos a isso? Vamos a isso. Madragoas da Amália. Madragoas com António Vieira. Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição das Madragoas, início de semana. Cá estamos para mais uma hora de conversa, hoje com a Bárbara Barroso. Bárbara, seja bem-vinda aqui às Madragoas, espero que te sintas confortável. Vamos conversar um bocadinho acerca do teu, do que te traz aqui, que é uma agenda de poupança. Hoje vamos falar de poupança aqui nas Madragoas, de dinheiro. Sem preconceitos, vamos falar de dinheiro. Pode ser bom isso. Vamos aqui partilhar algumas dicas. Neste caso, tu é que vais partilhar as dicas. Eu não tenho muitas dicas para. Vou simplesmente ouvir-te e vamos conversar um pouco. Antes de passarmos esta agenda de poupança 2017, já começamos também a antecipar o novo ano. Bárbara, apresenta-te aos meus ouvintes. Eu quero que faças uma breve apresentação da tua pessoa. Antes de mais, obrigada pelo convite. Então, quem é Bárbara Barroso? Eu sou jornalista de economia e sou também especialista em educação financeira, em finanças pessoais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu estudo e ajudo as pessoas a tentarem gerir melhor o seu orçamento familiar e dou workshops também nesta área de poupança e investimentos. Eu trabalho nesta área específica há mais de 12 anos. Como é que surgiu este teu interesse por esta área? Como é que surgiu a oportunidade de trabalhar nesta área? Sempre foi um desejo teu? Aconteceu por acaso? Aconteceu por acaso. Na altura eu era jornalista no Diário Económico e estava a acompanhar a parte financeira e foi uma colega que escrevia mais sobre estes temas, que no fundo é um bocadinho de desconstrução da economia. Foi assim que começou, ou seja, eu comecei por escrever sobre temas que no fundo era explicar a economia às pessoas, o crédito à habitação, os impostos, tudo isso. E essa minha colega... Descomplicar, no exatamente, fundo. E essa minha colega desafiou-me eu começar a escrever, eu interessei-me, fui-me interessando cada vez mais, até que resolvi estudar sobre o tema. Há uma parte que é muito empírica e de bom senso, não é? De que cada um de nós tem, mas depois também fui estudar sobre o tema, trocar impressões com outras pessoas em Portugal, noutros países, porque a educação financeira cá há 12 anos em termos de prática era inexistente mesmo, e aos poucos foi crescendo e esta vontade de ajudar pessoas, porque no fundo nós ainda temos níveis de literacia financeira muito baixos. Como é que se manifesta essa iliteracia financeira? Todos os dias nós verificamos isto. Há um ponto logo que eu sempre fui muito crítica relativamente ao IRS, e eu explico. Porque nós, para conduzir, temos de ter carta, não é? Nós somos obrigados a entregar o IRS e nunca ninguém explicou a ninguém como é que se faz. Mas cada contribuinte é obrigado. E não faz sentido, para mim nenhum, que as pessoas não percebam algo do qual são obrigadas a fazer parte enquanto contribuintes. Ah, mas podem entregar a contabilistas. Muito bem, podem entregar a contabilistas. Eu não estou aqui a querer retirar trabalho a contabilistas, mas muitas vezes há coisas que são bastante simples e as pessoas simplesmente não compreendem. E apesar de ao longo dos anos ter havido um esforço para tentar tornar mais simples, os termos utilizados ainda são complexos. E tivemos o exemplo do IRS deste ano, a entrega deste ano, que foi uma confusão. Há sempre a promessa de que as coisas vão ficar mais simplificadas, mas a verdade é que acaba por nunca acontecer. Ano após ano, há sempre confusões, há sempre complicações... São temas complexos, a verdade é, são temas complexos. Há coisas que não se podem simplificar muito também, porque... Não, não. E aqui, se nós pensarmos, uma coisa é a percepção que nós temos realmente das alterações que vão fazendo, e este ano foi completamente atípico, mas está muito melhor. Quer dizer, se nós formos olhar para os números de entrega de IRS, a maioria das pessoas entrega hoje online, quando isto há 5 anos era impensável. Era impensável. Não é? As pessoas contavam as faturas todas e tinham que guardar os papéis todos, e agora vamos caminhar. Aliás, o orçamento do Estado para 2017 já vai mostrar que será automático. Ou seja, já haverá completamente pré-preenchido. Sim, essa é uma novidade que parece que agora sim. Ou seja, não se esqueçam de ir ao e-fatura. Vão já ao e-fatura validar, não deixem tudo para o final do ano. Ou como aconteceu, como a nível jornalístico nós tivemos acesso a esses dados, houve muitas pessoas que não validaram as faturas, ou seja, as faturas ficam pendentes. O que é que significa? Que não têm o benefício fiscal. Portanto, muita atenção. Aproveita. É preciso validar as faturas. É porque algumas ficam pendentes. Exemplo, vamos a uma superfície, não vou dizer nomes, mas vamos a uma superfície comercial e podemos almoçar, porque já tem zonas de cafés também dentro desses hipermercados. Eu almoço, peço uma fatura. Essa fatura, se for considerada almoço, entra na restauração. Entra na restauração, desconta o IVA. Se for de supermercado, já entra nas despesas gerais. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Que tem dois códigos de atividade económica. Como quando nós pedimos a fatura, não sabe, o sistema não sabe, porque pode ser uma coisa ou outra, fica pendente. E nós temos que dizer, esta fatura foi de almoço ou esta fatura foi compras de supermercado. E isto passa-se em vários estabelecimentos que têm mais do que uma designação, digamos assim, económica, e portanto as faturas ficam pendentes. A pessoa pensa que era só pedir a fatura, estava descansadinho, que depois vai ter o benefício fiscal, e não, ainda tem que ir lá passar. Atenção a isto, atenção a isto. É para este tipo de coisas que eu convidei a Bárbara Barroso para ela vos esclarecer, e temos aqui em cima da mesa uma agenda de poupança para 2017, um plano de poupança anual assinado precisamente pela Bárbara Barroso. Um livro que, é uma edição da saída de emergência e para, enfim, de alguma maneira entusiasmar ainda mais os ouvintes que já estão entusiasmados, devo dizer que este livro inclui mais de 500 euros em vouchers de desconto. Portanto, é aproveitar, e é verdade mesmo, porque eu já pude conferir. Alguns descontos, estão aqui alguns vouchers no final do livro, em várias marcas, eu acho que é de aproveitar. Compre um livro, o livro dá-lhe conhecimento, é também uma agenda, é mesmo. Sim. Uma agenda onde pode anotar pode anotar qualquer coisa, mas tem também esta, é uma agenda de enfim, de finanças pessoais, não é? É o tal termo cada vez mais usado, não é? E portanto parece muito interessante. Como é que surgiu esta ideia, Bárbara? Isto era uma ideia que eu já tinha há algum tempo, porque apesar de hoje ser tudo muito digital, eu ainda uso agenda. Eu gosto de agenda, eu gosto de papel. E aponto umas coisas nos telefones e tudo isso, mas eu ainda tenho uma agenda. Aliás, eu posso mostrar aqui como eu tenho uma agenda cheia de papéis. Está a ver agora. A Bárbara está mesmo a mostrar uma agenda. E está cheia, incrível. Esta é a minha agenda e eu ponho aqui os papéis todos. Agora, a partir de 2017, vou pôr aqui na agenda da poupança. Muito e bem. Uso muito. Fica-te bem dizeres que vais usar a tua agenda. Claro, claro que sim. E uso bastante isso. E uma das coisas que eu já escrevi dois livros sobre finanças pessoais, que eu pensei foi, quando alguém lê um livro, naturalmente acaba e encosta ao livro, não volta a visitá-lo. É muito raro isso acontecer. Sim. Pode acontecer, mas é esporádico. E eu pensei, por que não, já que eu ando com a agenda todos os dias, aponto aqui alguns objetivos, algumas despesas que eu tenho, por que não juntar tudo numa única ferramenta? É uma maneira de nós termos a poupança sempre presente, porque além de mais de 150 dicas de poupança, há vários lembretes sobre isto, o IRS, o e-fatura, os IMIs, ao longo da agenda. A pessoa pode também fazer o seu orçamento, fazer um balanço todos os meses, tem planos práticos de poupança, ou seja, ser uma ferramenta completa, algo que anda comigo, sempre presente e que está no meu dia-a-dia. E de facto, há aqui essas vertentes, não é? Há a vertente de... Eu até comecei por te perguntar, como é que está a correr o livro? É uma agenda, mas eu utilizei a palavra livro porque tem conhecimento. Tem aqui várias dicas ao longo desta agenda, várias dicas de poupança, de como gerir o seu orçamento. Explica-me aqui a organização. Há um consumo mensal, há também aqui... no início de cada mês há algumas perguntas, por exemplo, quanto vou poupar, isto é para quê? Para, para o leitor, de alguma maneira, antecipar aquilo, fazer uma primeira previsão. Explica-me a organização do Exatamente, livro. Ou seja, aqui o que nós temos é, no início do ano, todos nós estamos sempre super entusiasmados. Vamos ao ginásio, este ano é que começamos a poupar, este ano é que todas as resoluções. Aliás, é muito engraçado porque os ginásios comprovam isso, que há várias inscrições no início do ano, em janeiro. A palavra poupança é muito pesquisada em termos relacionados com o dinheiro. É o ano das resoluções, por isso a agenda começa com isso mesmo, com um conjunto de objetivos, de as pessoas comprometerem-se, e é engraçado depois poderem ajustá-lo a meio do ano, porque a meio do ano é que objetivos é que já foram atingidos e quais é que faltam atingir, e fazer esse balanço no final do ano. Eu própria faço isso, todos os anos eu faço uma lista das coisas que eu gostava de fazer, e depois normalmente eu percebo que a metade da lista não foi realizada. Não tens cumprido? Tenho cumprido algumas se calhar que eu pensei que não, aconteceu-me o ano passado, que eu pensei que não. As mais fáceis, realmente, quero ler mais, quero ir ao ginásio 3 vezes por semana. Essas aí tens cumprido ou não? Não, estas não. Aquelas que à partida são mais... mais simples e mais fáceis, mas depois outras de lançamentos de projetos, de alteração isto, até profissional, esta consegui cumpri-las. Esta agenda foi uma resolução para 2016? Foi. Começou aqui, a ser bem. E aqui está ela. Aqui está ela, é verdade. Depois, todos os meses há um conjunto de dicas mensais, ou seja, há várias dicas distribuídas de forma muito simples ao longo de toda a agenda. Eu tenho um blog pessoal, que é asdicasdabá.blogs.sap.pt, onde cada um, eu vou, no fundo, entrando em cada um destes temas de forma mais detalhada, porque eu não queria que fosse algo muito denso. Depois, todos os meses há uma dica mensal, muitas vezes ajustada, estamos a falar de ter as dicas para poupar nas compras de Natal ou no Natal, por exemplo. Aliás, esta agenda é um ótimo presente de Natal, porque dá para o menino e para a menina, para o pequeno e para o graúdo. Nem mais. E a verdade é que depois, além dessas dicas, por exemplo, temos o mês do IRS, temos no início como fazer um orçamento familiar, existem sim umas dicas maiores e mais completas. Depois, pequenas dicas e os tais lembretes, e em cada mês nós começamos por fazer o nosso orçamento, e quando eu digo orçamento é apontarmos todas as despesas que nós temos. Cada família tem as suas próprias categorias, em todo caso eu sugiro aqui um conjunto de categorias, que é para incentivar as pessoas a começarem a fazer o seu orçamento e todos os meses fazerem um balanço de receitas e despesas, quanto é que conseguiu poupar, quanto é que não conseguiu poupar, e tentar pelo menos manter as finanças pessoais equilibradas. Bárbara Barroso é a minha convidada de hoje. Há pouco falaste de Natal, das despesas de Natal, vamos falar sobre isso já daqui a pouco. Antes disso, a Bárbara gosta de fado, diz ela, gosta dos fados mais animados. Sim. E vamos entrar nessa toada, não vamos sair muito daí. Fados animados, bem dispostos, ou canções, como preferir. Vamos começar com Ana Moura, que é do agrado da Bárbara, ela já me disse. Vamos ouvir Agora é que é, do último disco Moura, do ano passado, e depois vamos ficar com a Marisa, que traz-nos É ou Não É, ou seja, dois temas que rimam um com o outro. Não funciona muito bem em rádio, rimar, mas de qualquer das formas, eu deixo passar esta porque se trata da Ana Moura e da Marisa. Vamos a isso. Eu converso hoje com Bárbara Barroso acerca desta agenda da poupança. Não sai desse lado. Faltam palavras para a loucura do momento. Alguém mentiu no juramento, alguém nos trouxe este pesar. Salvem as pratas pela porta do jumento. Já não temos muito tempo e ainda havemos de dançar. Não houve balas, nem vontade de atirá-las. Não faltam bate-palas que nos faz tanto penar. Houve promessas e agora faltam peças. Levam louças e sarafas, cuidado, querem voltar. Agora é que é, agora é que é. Ou fazemos malas ou fazemos mais charré. Agora é que é, agora é que é. E de lá buscá-las quem caiu, põe-se em pé. Houve canastas e uma gente muito casta. Um ar sisuda quanto basta cair nas graças da vizinha. Vinham de facto engomado na gravata à mesa, com 4 facas e uns alarves na cozinha. E houve festa de gente que se detesta. Não tenho um tera de testa que bem os via na vidinha. Pois música, saúde, com os galãs de óleo, de maracas e alaúde. E agora toca dançar, agora é que é, agora é que é. Ou fazemos malas ou fazemos marcha ré, agora é que é, agora é que é. E de lá vos galas quem caiu com isso em pé. Já não me lembro se foi num dia de setembro, já nem sei se era membro ou se lá estava por azar. Abra os comportes, frio vem dessa porta, tanta gente a dar a volta e o baile vai começar. Agora é que é, agora é que é. Ou fazemos malas ou fazemos marcha ré. Agora é que é, agora é que é. E de lá buscá-las quem caiu, põe-se em pé. Veio a justiça, chegou a cavalariça, ao cavalo ninguém atiça, não vá o chão empinar. Fizeram frete de prender o canivete, com o sabre ninguém se mete, há tanta história para contar. Chegou a fome de tirar a quem não come, de vender até o nome, por tudo e meio um jantar. Virar fazões, comprar porta-aviões, vou ali contar questões, ai que vontade de mandar. Agora é que é, agora é que é. Ou fazemos malas ou fazemos marcha ré. Agora é que é, agora é que é. Lá buscá-las quem caiu, põe-se em pé. Trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é que disto toda a verdade, que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. É ou não é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se ver, mesmo a quem o não meter aonde não é chamar. Digam lá se é assim ou não é. Ai não. Ai não, não é. Digam lá se é sim ou não é. Ai não, não é. Pois é. É ou não é que o velho que à rua saia pensa ao ver a mina saia, este mundo está perdido. Mas se voltasse agora a ser rapazado, deixaria que o saia é muitíssimo comprido. Não é bondosa a humanidade, todos sabem que a bondade é que faz ganhar o céu. Mas a verdade nua sem salamalec que tive de aprender é que ai de mim se não for eu. Digam lá se é sim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é sim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Digam lá se é sim ou não é. Ai não, não é. Pois é. Digam lá se é sim ou não é. Ai não, não é. Ai não, não é. Digam lá se é sim ou não é. Ai não, não é. Pois é. É ou não é? Aqui está a Marisa. No dia em que converso com Bárbara Barroso, falamos de poupança, de finanças pessoais, de muitas dicas que pode fazer com que gira melhor o seu orçamento. E estávamos há pouco a falar do Natal, dos gastos com o Natal. E a verdade é que eu estava aqui a folhear a agenda e a dica do mês de novembro, claro que isto é relativo a 2017, mas acaba por ser, por dar para todos os anos, não é? Porque a dica do mês de novembro é mesmo dicas para poupar no Natal. Quais são as tuas sugestões, Bárbara? Bom, acima de tudo é fazer uma lista. As listas são muito importantes porque nos permitem organizar, definir uma lista e o valor que queremos gastar. Depois podemos começar por fazer os nossos próprios presentes. Quem tenha jeito para fazer compotas, quem tenha jeito para bordados. O Natal, se bem nos recordarmos, porque às vezes parece que nos esquecermos, é um tempo de família, é um tempo de troca, de amor, de afetos, que se tornou, infelizmente, muito materialista. E creio que, por vezes, é mais importante recebermos um presente de alguém que teve um cuidado a fazer do que, às vezes, comprar coisas. Mas eu percebo que eu também tenho dois filhos pequenos e também não é fácil de gerir essa parte. Acaba por ser gerir também emoções e pedidos e muita coisa à mistura, mas, enfim, optar por presentes mais modestos e, acima de tudo, com outro significado, não é? Porque uma coisa feita por nós acaba por ter um significado especial que vai além do valor que... E hoje em dia já existem muitas soluções. Eu recordo-me, por exemplo, de ter feito... A minha cunhada está imigrada e eu fiz-lhe o kit imigrante. Uhum. O que é o kit imigrante? Arranja uma mala, que por acaso já tinha, que era da minha avó, e depois pus lá uma chouriça, pus lá bacalhau. Isso é muito bom. Pus lá pastéis de nata, e ela mora em Inglaterra. Quando passou o Natal connosco, eu dei-lhe o presente. Olha, e devo dizer que bela. Arranjou um galinho Barcelos e tudo. Portanto, dei-lhe um bocadinho de casa. Isso é muito bom, não é? Dei-lhe um bocadinho de casa. Não foi difícil, foi um conjunto de produtos, e ela achou o máximo. E já tem amigos ingleses que querem a perguntar se eu faço aquelas malinhas. E de repente eu... se calhar temos aqui um negócio. Eu acho que sim, é uma belíssima ideia. Aliás, não, nem sei se deveria estar a falar dela agora aqui. Alguém pode roubar-te a ideia. Eu partilho. Tenta que seja uma ideia. Isso é muito interessante mesmo, de facto. É um bocadinho de casa, é uma bela, não é? Ideia é um mesmo. Momento, pusemos uma fotografia de família e arranjei inclusivamente uns pastéis de nata, tiveram que ir... Pus uns que ela comeu de pastéis de Belém, mas arranjei uns depois congelados para ela levar e fazer em casa. E foi engraçado para ela e para o marido levarem, sendo que o marido é inglês, mas já está a ficar aportuguesado, levar um bocadinho de casa. E é engraçado porque eu percebi no olhar dela, e para quem está longe, como ela, que valeu muito mais do que se calhar outros presentes. Outra coisa qualquer? Sim, obviamente. Sim, do que uma pulseira ou do que uns brincos, se calhar, que dei noutro ano qualquer. E do mesmo modo em que já fiz uma vez uma espécie de um livro para uma amiga com várias fotografias e de momento, e contei uma história em livro. Mas daqueles à antiga, quando eu digo, era imprimir umas folhas e colei umas fotografias. E fiz questão de imprimir as fotografias, porque quem tiver o computador consegue fazer isto tudo no computador. E ela guarda aquele livrinho que era o livrinho da amizade. E também foi muito interessante. Então, hoje em dia, eu já tenho isto com os meus amigos e mesmo familiares, que já ficamos à espera de algo assim diferente. Diferente, nem mais. E que seja mais tocante do que, se calhar, aqueles ténis. E pode alguma. Fazer diferença também. É verdade. Tanto no coração como no seu orçamento. E esse é o objetivo. Bárbara, há pouco estávamos a falar de... Aliás, há espaço nesta agenda para anotar os gastos. Isso é importante. Mas quando falas em anotar os gastos, é todo o tipo de gasto. Tudo que... Vais beber um café, anotas? Tudo. Eu tenho a minha vida, pelo menos nos últimos 10 anos, tudo. Eu sei para onde foi o meu dinheiro todo. E faz real diferença? Faz. Eu lembro-me quando comecei há 10 anos com o meu marido a fazer, e eu vou dar este exemplo, nós gastávamos os dois, cerca de 200 euros por mês em lanchinhos, cafezinhos, aguinhas, uma batatinha frita ali, os snacks, sim, aqueles lanchinhos pequeninos. 200 euros, 200 são 40 euros é muita contos coisa, muita coisa. Antigos, é muito dinheiro, e realmente a gente percebeu na altura, não conseguimos poupar mais, o que é que se passa, e quando começámos a apontar os dois, porque depois é preciso envolver os dois elementos, e não é? E depois há uma espécie de vigia, claro que positiva, sim, entre um e outro, não é? Sim, há aquela responsabilidade, desde que não seja, obviamente, obsessiva. Não. Mas há aquela responsabilidade perante um e outro de o que é que eu gastei aqui, o que é que tu gastaste aqui. Sim, ou seja, não existe, não somos a PIB dos obviamente, gastos um do outro, mas, não é? Mas isso pode ser positivo, essa partilha. Sim, mas fazemos os dois, nós fazemos o orçamento conjunto e sabemos, e não, quer dizer, o meu marido se quer comprar uma coisa ele compra, e se quer comprar eu compro, não é? Agora, também já aconteceu meses de ele dizer, bem, não tinha sido a melhor altura neste mês, era preferível no outro, mas às vezes também surgem gastos inesperados? Sim, inesperados, aliás, eu costumo dizer que às vezes é quando avaria a máquina de lavar, avaria também o carro, avaria também, parece que há, às vezes há ali um cosmos qualquer, que uma energia que avaria tudo ao mesmo tempo, e aliás, ainda um estudo recente mostrou isso, que é a pouca capacidade que as famílias portuguesas têm de fazer face a imprevistos. Se os imprevistos superarem o valor de um ordenado ou de uma pensão, ou de um, as pessoas já não têm essa capacidade. A maioria, há quem tenha, consiga ter as poupanças, algumas poupanças, mas a maioria dos portugueses não consegue fazer face a imprevistos superiores a um ordenado. E tens notado uma certa evolução, tendo em conta as dificuldades que as pessoas e os ordenados são baixos e por vezes é mesmo muito difícil, mas tens notado uma evolução ao longo dos últimos anos, ou seja, uma maior capacidade de poupar por parte dos portugueses? Olhem por isso. Os números dizem-nos que os portugueses estão a poupar menos. Os números do Banco de Portugal mostram-nos isso. E isto tem uma leitura possível e que é mais provável que as pessoas ganham menos e temos situação de desemprego. Ou seja, desde o momento em que temos um casal em que um dos elementos está desempregado, ou o desemprego, aliás, o desemprego, a doença, a morte de um dos cônjuges, divórcio, são situações em que, para casais, isto representa logo ali um desequilíbrio no orçamento e torna-se difícil de poupar nessas situações. Mas há uma coisa que a crise trouxe de positivo, talvez a única, não é? Porque a crise não tem nada de positivo, praticamente, que é despertar as pessoas para as questões do dinheiro. A necessidade aguça o engenho e as pessoas foram obrigadas. E hoje estão mais despertas para estes temas. E hoje já não é tão fácil assim conseguir, perdoem-me a expressão, mas é verdade, enganar o consumidor. As pessoas já pensam, já olham para o preço, já aproveitam os vossos descontos, já comparam. Os próprios supermercados e as marcas já têm que arranjar outras estratégias para levar o consumidor a comprar. E se calhar há 10 anos havia muita coisa, ou há 6, 7 anos era muita coisa de impulso, não é? E as pessoas já ponderam, já se perdeu o complexo das marcas brancas. Havia, antes da crise, sem dúvida, havia muito complexo com as marcas brancas, que os dados mostram que são 30% mais baratas que as outras marcas. E sem diferenças, na maior parte dos casos. E há muitos casos que sim, que não há. Porque assim, eu costumo dizer, e eu ando sempre a ver se consigo identificar, os hipermercados, pode ser, vou dar um exemplo, bolachas, cafés, a grande superfície não faz bolachas. Como é aquilo, loja. É uma marca. Exato. E portanto, a determinada superfície paga aquelas bolachas àquela marca. Portanto, às vezes nós estamos com um pacote de bolachas que é exatamente igual ao pacote de bolachas ao lado, só que um tem marca, o outro não tem. Depois há outros cá, há diferenças. Bárbara Barroso, ela é a minha convidada de hoje. A conversa está a ser boa e vamos continuar a conversar. Temos mais algum tempo, mas por agora exige que ouçamos fados. E é isso que vamos fazer. Vamos ter Vou Dar de Beber à Dor, Amália Rodrigues, um tema de Alberto Janes absolutamente emblemático. E depois também mais um tema cheio de boa disposição, a interpretação irrepreensível de um tema de Carlos Paião por parte de Amália Rodrigues. Falo de Senhor Extraterrestre. Passado que passei à casa onde vivia a Mariquinha, mas está tudo tão mudado que não vi nenhum lado. Estas janelas que tinham tabuinhas, do resto o chão ao telhado, não vi nada, nada, nada que pudesse recordar-me a Mariquinhas. E há um vidro pegado e azulado onde vi as tabuinhas. Entrei onde era a sala, agora está a secretária, um sujeito que alegrinhas mas não vi colchas com barra, nem viola, nem guitarra, nem espreitadelas furtivas das vizinhas. O tempo cravou a garra na alma daquela casa onde às vezes petiscávamos sardinhas, quando em noites de guitarra e de farra estava alegre a Mariquinhas. As janelas tão garridas que ficavam com cortinados de chita às pintinhas perderam de todo a graça, porque é hoje uma vidraça com cercaduras de lata às voltinhas. E lá para dentro quem passa hoje é para ir aos pinhões entregar ao usurário umas coisinhas, pois chega a esta desgraça toda a graça da casa da Mariquinhas. Feito da casa o que fizeram, melhor fora que a mandassem para as alminhas, pois ser casa de penhor, o que foi viver de amor, é ideia que não cabe cá nas minhas. Recordações de calor e das saudades o gosto eu vou procurar esquecer numas ginginhas, pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas. Pois dar de beber à dor é o melhor, já dizia a Mariquinhas. Quando as guitarras madrugam, acordamos para a conversa. Madragoas da Amália. Vou contar-vos uma história que não me sai da memória. Foi para mim uma vitória nesta era espacial. No outro dia estremeci quando abri a porta e vi um grandíssimo ovni pousado no meu quintal. Fui logo bater à porta, veio uma figura torta. Eu disse, se não se importa, poderia ir-se embora. Tenho esta roupa a secar e ainda se vai sujar se essa coisa aí ficar a deitar fumo para fora. O senhor extraterrestre disse um pouco atrapalhado, quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Puxou lá no botãozinho e pôde contar-me então que tinha sido multado por o terem apanhado sem carta de condução. O senhor desculpe lá, não quero passar por má, pois você onde está não me adianta nem me atrasa. Pior é a vizinha, que parece que adivinha quando vir que eu estou sozinha com um estranho em minha casa. Mas já que está aí de pé, venha tomar um café. Faz-me pena, pois você nem tem cara de ser mau. Eu queria saber também se na terra de onde vem não conhece lá ninguém que me arranje bacalhau. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado, quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho, disse para me pôr a pau, pois na terra de onde vinha nem há cheio de sardinha, quanto mais de bacalhau. Conta agora novidades, é casado, tem saudades, já tem filhos de que idades? Só um, a quem é que sai? Tem retratos, com certeza, mostra lá, ai que riqueza, não é mesmo uma beleza, tão verdinho sai ao pai. Já está de chaves na mão, vai voltar para o avião, espero que já ali estão umas sandes para a viagem. E vista também aquela camisinha de flanela, para quando abrir a janela não se constipar com a aranja. E o senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado, quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Deixou lá no botãozinho e pôde-me então dizer que quer que eu vá visitá-lo, que acha graça quando eu falo, ou ao menos para escrever. O senhor extraterrestre viu-se um pouco atrapalhado, quis falar, mas disse pi, estava mal sintonizado. Mexeu lá no botãozinho só para dizer: Deus lhe pague, eu dei-lhe um copo de vinho. E lá foi no seu caminho, que era um pouco em zigue-zague. está este senhor extraterrestre, Amália Rodrigues, a cantar Carlos Paião, no dia em que estou aqui à conversa com a Bárbara Barroso. Temos uma agenda de poupança em cima da mesa, temos vindo aqui a dar algumas dicas, já falámos do Natal, de como poupar dinheiro nesta quadra que se vizinha. Já falámos de muitas coisas, na verdade, mas temos ainda mais algum tempo e, portanto, explica-me o que é este desafio das 52 semanas que encontrei aqui. Engraçado que eu tinha acabado de abrir aqui, que era exatamente para explicar o desafio das 52 vamos semanas. Vamos a isso. Então, o desafio das 52 semanas é um plano de poupança. Eu escrevi no meu blog no início deste ano e foi um sucesso e muitas pessoas aderiram e continuam a aderir. Então isto significa, eu vou dar uma fórmula, mas há várias fórmulas para se conseguir poupar. Significa que a pessoa poupa o valor correspondente à semana. Ou seja, na primeira semana poupa 1 euro, na segunda 2 euros, na terceira 3 euros e assim sucessivamente até à semana 52, em que poupa 52 euros. No final, se conseguir cumprir este plano, terá 1.378 euros no final do ano. Eu, por exemplo, comecei ao contrário. Eu começo por 52, 51, 50 e porquê? Lá está, porque em janeiro estou mais entusiasmada. Exato. E assim vai-me custando menos, porque vai diminuindo o valor. Se muitas pessoas dizem, mas aqui o último mês ou as últimas 4 semanas são quase 200 euros. Sim, é algum dinheiro. É algum dinheiro, é um esforço muito grande. Por isso, há outra forma da pessoa fazer, que é através, é o que eu chamo o bingo. Ou seja, temos aqui o calendário, a pessoa na primeira semana, por exemplo, poupa 52 euros, sublinha essa semana. A semana seguinte, se calhar, poupa 1 euro, porque não lhe dá tanto jeito. Pode repetir. Exatamente. Os valores. Faz sentido isso. Talvez seja assim mais... Mais flexível. Exatamente. Mais flexível. Além disso, as pessoas podem adaptar também aos valores. Eu tenho no meu blog, podem fazer o download do calendário, ou seja, podem descarregar e põe num frasco, porque eu tenho num frasco transparente, aqueles quando se põe a massa, o arroz, tenho aquilo colado, que é para eu ir vendo o dinheiro, que aquilo também entusiasma a pessoa, que é para a pessoa se manter entusiasmada. E pode fazer, por exemplo, com 50 cêntimos. 50 cêntimos na primeira semana, 1 euro na segunda, 1 euro e meio na terceira, talvez 2 seja... euros. Assim vai chegar ao final do ano com metade, com quase 700 euros. O que também é bastante agradável. É muito simpático. E pode usar a mesma técnica. Ou seja, eu já conheci pessoas que depois têm feito várias... variações, passa a redundância deste desafio das 52 semanas. O importante é que as pessoas consigam meter algum dinheiro de parte que depois canalize este dinheiro para o que quiserem, para a criação de um pé de meia, ou seja, de um fundo de emergência, para um objetivo qualquer que tenham, mudar alguma coisa em casa, começar a poupar para um carro, para uma viagem, para o que as pessoas entenderem. Outra das dicas, neste caso do mês de agora perdi-me, entretanto, isto será mês de quê? De maio. Maio. Dás aqui, aliás, na verdade não é uma dica, é a dica do mês de maio, mas são 10 dicas para poupar nas comissões bancárias. Este também me parece um tema interessante. Eu não vou dizer para desvendar-se as 10 dicas, até porque as pessoas têm de ficar com curiosidade para comprar o livro, mas ainda assim podes dizer o que é que te parece relevante aqui. Olha, entre estas 10. É engraçado porque ainda há pouco tempo estive a trocar ideias com algumas pessoas sobre este tema, e uma das questões que se pode conseguir poupar nas comissões bancárias é utilizar o multibanco. Porquê? Hoje em dia, que era uma prática que não havia, há muitos bancos que já estão a cobrar pelas transferências bancárias para outros bancos, mesmo online. Ou seja, durante muito tempo, se fosse feito ao balcão, pagava-se uma comissão, se fosse online, não se pagava. Agora, os bancos estão praticamente todos a cobrar. No entanto, se fizer isto numa ATM, num multibanco, não paga. Vai fazer aquelas filas, não é? A pessoa que está atrás vai começar a suspirar, mas a verdade... É muito típico. Exatamente, começa a suspirar, começa a abanar as chaves de casa muito rápido. E algumas mesmo chegam a verbalizar coisas, tipo, do género. Isto vem para aqui fazer sabe-se lá o quê. Pagar contas e trazem tudo. Aqui é que se paga contas, é? Mas a verdade é, nós temos um sistema, para quem não sabe, o nosso sistema de multibanco é o mais evoluído do mundo. do mundo. O nosso português, não fazia a mínima ideia. Muito é verdade, bom. É o mais evoluído do mundo. Nem americanos, nem japoneses, nada, esqueçam. Nós conseguimos fazer, agora já não sei precisar, mas são claramente mais de 20 e tal ou 30 operações numa ATM. Para quem viaja e de repente vai a uma máquina, um multibanco, nós chamamos multibanco, que é o nosso sistema, mas é uma ATM noutro país, que não dá para fazer nada, nós compramos aqui bilhetes, se for preciso para o Alfa, nós fazemos transferências, compramos bilhetes para concertos, pagamos uma data de serviços, portanto, é no fundo um pequeno computador, não é? Que nos deixa fazer um conjunto de operações, todas elas gratuitas, inclusivamente levantar dinheiro que já se cobram em muitos países. Já falámos aqui de supermercado, mas eu não resisto a voltar ao tema, porque, de facto, olhando aqui, é um tema que me interessa. É um tema que me interessa particularmente, assim, poupar nos supermercados. Dás também aqui uma série de dicas. Queres partilhar algumas connosco, Bárbara? O que é que te parece bem dizer acerca disto? Olha, acerca do supermercado estejam atentos às promoções, porque nem sempre compensa. Há muitas pessoas, e eu conheço algumas pessoas que são viciadas em promoções, no sentido em, até podem não precisar daquilo, mas como estão em promoção, levam. Depois, hoje em dia, eu tenho estado a reparar no último mês, uma nova estratégia, pelo menos nos supermercados onde eu costumo ir, que é, põem lá umas letras coloridas, mas o preço não mudou. O preço é o mesmo. E põem oportunidade, mas o preço é o mesmo. E, portanto, se a pessoa não tiver a ter... O preço não mudou, percebe? E por vezes até é mais caro do que no outro supermercado. Pois, se calhar é, mas... tem um selo a dizer oportunidade e o impulso é, mas depois eu olho, aquilo nem diz menos preço, nem nada. É só a oportunidade de comprar naquele supermercado. É uma oportunidade. Tem aqui uma oportunidade. Mas olharem para, mesmo quando estão em promoção, para o preço por quilo, para o preço por litro e preço por unidade, que normalmente tem isso indicado, e às vezes nós ficamos confusos porque este é maior e tem 35%, aquele é mais pequeno e só tem 10%, o que é que eu levo? E se nós formos andar com a calculadora o tempo todo, as compras no supermercado vão demorar 2 horas em vez de demorarem se calhar os 20 minutos ou meia hora que estavam previstos, mas estes truques, tentar procurar as prateleiras mais baixas ou mais altas, tudo o que está ao nosso nível dos olhos, é o que os senhores do supermercado querem que a gente leve para casa. E também não fazer compras no dia em que se recebe o ordenado. Esta dica parece muito certeira, eu acho. É, e com fome. É mesmo verdade. Isso é mesmo verdade. É mesmo verdade. Além de haver estudos, o meu próprio estudo empírico comigo, com a minha família, com amigos, automaticamente uma pessoa foge para os doces e foge para tudo. Também evitar as horas do pão quente. A hora do pão quente. Aquele cheirinho é difícil de resistir. É muito complicado mesmo. A não ser que a gente vá mesmo ao pão quente. Sim. Pode acontecer. Pode comer acontecer. Um pãozinho quente. É muito bom. Mas aquilo abre o apetite. Se estiver assim com fome, e depois aquele cheirinho. Depois do pão, uma pessoa nunca vem a um pão, não é? De repente, claro, já está um lanche na nossa cabeça. Depois passas pela secção do. Do leite com chocolate, vês aquela garrafinha, passa a publicidade, o cal, e diz, isto ia mesmo combinar bem com o pão que levo mesmo, aqui. Mesmo. Se calhar também vou levar isto, e etc, etc. É há um capítulo aqui ao qual eu também achei alguma graça, porque isto de poupar, isto são hábitos que as pessoas não têm e têm de adquirir. E a melhor maneira de adquirir esses hábitos é mesmo no processo, ou seja, quando estás a crescer. Quando estás a crescer, não é? E tu tens, curiosamente, um capítulo dedicado a como fazer os mais novos poupar, como ensinar a poupança aos mais novos. Nesse aspecto, é difícil, é particularmente difícil, ou torna-se até mais fácil ensinar os mais novos a poupar? Quanto mais cedo começar, melhor. Eu ontem estava, curiosamente, com o meu filho de 6 anos, que recebeu, até não fui eu que ofereci, recebeu um monopólio. Portanto, com 6 anos recebeu um monopólio, aquele jogo de se comprar umas casinhas, um jogo de tabuleiro, de dados, normal, mas adaptado às crianças. E é muito engraçado como ele, ao final de 5 minutos, já percebia que comprava as propriedades e quando eu calhava na propriedade dele, eu tinha que lhe pagar uma renda. Exato. E que ele tinha que pagar ao banco. Portanto, estamos a falar de uma criança de 6 anos que, de repente, já estava a perceber aquele universo. Eu sei, pronto, que é o meu filho, portanto, ele já tem muita noção de caro e barato. Ele pede, claro, é um miúdo de 6 anos e tem a pressão toda da sociedade, dos amigos. Qual é o miúdo que não pede? Obviamente. Não é? Mas ele sabe. Há pouco tempo, eu contava no outro dia esta história, há pouco tempo estive numa loja daquelas de brinquedos, sabem, que só têm brinquedos. E entramos e eu dei-lhe um orçamento. Eu disse-lhe que só podia gastar ali máximo até 10 euros. E então ele parou numa prateleira e disse: mãe, mas gritou: mãe, posso levar este? Eu disse: não. E ele: não temos dinheiro. E ficou toda a gente a olhar para mim e disse: não, não. E ele continuou, para um bocadinho mais a ver: e este, temos dinheiro? E foi o caminho todo. E toda a gente a olhar, mas eu sem o mínimo problema. Portanto, ele sabia que não podia, aliás, aconteceu até com o aniversário dele, eu disse que ele tinha que fazer uma opção, que ou ele tinha o presente que ele queria, ou fazia a festa com os amigos. Ele escolheu a festa com os amigos. Portanto, desde cedo, as crianças têm que ter noção que não, o dinheiro não estica. E ele já sabe, porque no início ele achava que o multibanco, lá estava o multibanco, dava-nos dinheiro. Ah, porquê é que não me pões ali o cartão e ele dá-te? Ah, ele não dá, o meu multibanco não dá, aquilo claro. Sai da minha conta. Aquele senhor que está ali, aquele bonequinho, não é? O multinho, que é como se chama. Não é propriamente o tio Patinhas. Não, não, não, aquilo sai da minha conta. Por isso é que a mãe e o pai têm que ir trabalhar todos os dias para darem dinheiro. E é engraçado, o meu filho de 3 anos, já disse, quando ainda os deixei na escola, e eu disse: a mãe tem que ir trabalhar. E ele disse: para ganhar dinheiro. E eu: sim, para lá comprar está. A papa. Com 3 anos, ele sabe que a mãe e o pai têm que ir comprar, trabalhar para ter dinheiro, para dar a papa, para comprar a carninha, para comprar essas coisas todas. Isto parece que não entra, mas está lá. Claro. Os miúdos são esponjas autênticas, aquele cérebro são esponjas. Ensina-os a poupar, faz com que não haja assim grandes arrombos nos orçamentos dos pais, para lá do arrombo que é já ter um filho, não é? Que, é nem, sempre, que nem sempre é fácil. E depois, obviamente, que não estamos a falar só aqui de finanças, estamos a falar. Essas escolhas, essa capacidade de escolher entre uma coisa e outra e não enfim, ter as duas, acaba por formar também uma personalidade de forma positiva. Bárbara, tens alguma coisa a acrescentar? Parece-te bem acrescentar mais alguma coisa ou não? Acho que deve investir na agenda. Basta, um investimento. É um bom investimento, exatamente, porque ela paga-se a si própria. Os vouchers que tem no final são das mais diversas áreas, desde de hotelaria, desde, olha, jardim zoológico, não dá para explicar. Óticas, lazer. Roupa, lazer. Há vários vouchers, procurei que houvesse das mais diversas áreas. Clínica dentária também. Exatamente, das mais diversas áreas para também tocar ao máximo pessoas possíveis que pudessem usufruir da agenda. Parece-me mesmo muito interessante, vale a pena esta agenda de poupança com muitas dicas, vouchers e, além disso, e a convém não esquecer, é também uma agenda muito bonita, uma edição muito bonita aqui da saída de emergência, com muito gosto, eu acho que é também uma bela prenda de Natal. Há pouco, antes de iniciarmos a entrevista, conversava eu com a Bárbara acerca de fado, e ela disse-me que, além das fadistas que já ouvimos por aqui, gosta também do António Pinto Basto. Não é normalmente um nome muito pedido pelos meus convidados, e por isso eu vou ter todo o gosto de terminar estas Madragoas de hoje ouvindo o António Pinto Basto. Ele, aliás, foi convidado às Madragoas há bem pouco tempo. Vamos ouvir o Portela, que é um tema também assim animado e assim. Bárbara, muito obrigado. Até obrigada. À próxima. Boa sorte aí com a agenda. Obrigado. Quanto a nós, marcamos encontro amanhã. Forte abraço. Oh, Portela, vem à janela. Oh, Portela, vem à janela. Que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Oh, Portela, vem à janela. Oh, Portela, vem à janela. Que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Assim pedia toda a gente lá na aldeia, que se juntava mesmo em frente à sua casa, sofrendo aquele quem espera desespera pelo roxinol que não mais abria asa. Longe à noite toda a gente aguardava só mais um fado, ainda outro sem ter fim. Quando a janela tristemente se fechava, falava o povo e a cantar pedia assim: oh, Portela, vem à janela. Oh, Portela, vem à janela. Que o povo fica contente por ouvir de novo a tua voz tão quente. Oh, Portela, vem à janela. Oh,